outros Renatos. Eu, Renato, apresentando esse programa, o Tavolieri, e eu vou falar de um outro Renato, e não só dele, dele da família, dele, da mulher dele, de todos lá, da mãe dele, dos filhos, e de toda aquela turminha linda que me é muito cara, que me é muito querida. Porque é questão de sensibilidade a gente falar das pessoas bonitas que a gente encontra na vida e que nos enriquece. Por várias razões, tenho por essas pessoas um carinho infinito e por isso eu, não sei se seria bem essa a palavra certa, né? Eu dedico o programa para eles, não é essa a ideia, a gente quer fazer um negócio meio informal, mas na verdade é um reconhecimento, porque eu estou aqui, estou apresentando o programa e sem dúvida eles foram muito importantes para que isso viesse a ser uma realidade. Então, o programa de hoje vai com esse toque, com esse roteiro, com essa inspiração. Os Klepf, aqui de Varginha. Quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira, que se cortava sempre um pano de chão de linho nobre e pura seda. Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. Quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter quase sempre se convence que não tem o bastante e fala demais por não ter nada a dizer. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três, e esse mesmo Deus foi morto por vocês, e é só maldade então deixar um Deus tão triste. Eu quis subir e até sangrei sozinho. Entenda, assim pude trazer você de volta pra mim. Quando eu descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim. É só você que tem a cura pro meu vício de insistir. Acreditar por um instante em tudo que existe, acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes. Quem me dera ao menos uma vez fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo, e mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado. Quem me dera ao menos uma vez pude trazer você de volta pra mim. Quando eu descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim. É só você que tem a cura pro meu vício de insistir. É essa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Tentei chorar e não consegui. Vai, se você precisa ir. Não quero mais brigar essa noite. Nossas acusações infantis e palavras mordazes que machucam. Clareia um pouco a cabeça, já que você não quer conversar. Já brigamos tanto, mas não vale a pena. Sei que existe alguma coisa incomodando você, meu amor. Cuidado na estrada. E quando você voltar, tranque o portão, feche as janelas, apague a luz e saiba que te amo. Já brigamos tanto, mas não vale a pena. Vou ficar aqui com um bom livro ou com a TV. Sei que existe alguma coisa incomodando você, meu amor. Cuidado na estrada. E quando você voltar, tranque o portão, feche as janelas, apague a luz e saiba que te amo. Te amo. Bom, o nosso roteiro musical de hoje, não sei se vocês perceberam, mas o que tocou foi uma música do Renato Russo, na voz da Leila Pinheiro. Leila Pinheiro gravou recentemente um CD muito lindo, com arranjos belíssimos. Vocês devem já ter conferido, ouvindo a voz também muito bonita dela, cantora fantástica. É uma pena que não se programe mais Leila Pinheiro, que está aí gravando e lançando CDs, todos eles muito bem gravados, uma senhora cantora, uma das melhores da atualidade, e infelizmente a gente não escuta tanto Leila Pinheiro na programação normal de rádio e televisão. E a Leila Pinheiro gravou esse CD em reconhecimento ao trabalho. Ela é fã do Renato Russo. Ela já gravou esporadicamente em outros CDs uma ou outra música dele. Mas dessa vez ela quis encarar o leão de frente. Fez esse CD inteirinho com músicas dele. E eu achei que seria uma ideia muito boa

hora. Os dias são iguais. Se fosse só sentir saudade, mas tem sempre algo mais. Seja como for, é uma dor que dói no peito. Pode rir agora que estou sozinho, mas não venha me roubar. Vamos brincar perto da usina. Deixa pra lá a anca dos reis. Por que se explicar se não existe perigo? Senti teu coração perfeito batendo à toa, isso dói. Seja como for, é uma dor que dói no peito. Pode vir agora que estou sozinho, mas não venha me roubar. Vai ver que disso, vai ver que já não sei quem sou. Vai ver que nunca fui o mesmo. A culpa é toda tua e nunca foi. Mesmo se as estrelas começassem a cair e a luz queimasse tudo ao redor e fosse o fim chegando cedo, e você visse o nosso corpo em chamas. Deixa pra lá, pra lá, pra lá. Quando as estrelas mais começarem a cair, me diz pra onde é que a gente vai fugir. Quando as estrelas mais começarem a cair, me diz pra onde é que a gente vai fugir. Esse CD foi gravado pela Leila Pinheiro recentemente e realmente a qualidade da gravação impressiona. Os arranjos estão lindos, ela deu uma roupagem diferente, é claro, do original do Renato Russo. E a preocupação, acho que dela, pelo menos eu sinto isso, né? Não li nada a respeito dela falando de como ela se inspirou, como ela conduziu a gravação, mas a gente percebe que ela está enfatizando as letras, né? Ela tem uma dicção perfeita e todo o trabalho, tanto do arranjo, de tudo, é para que ela possa interpretar e viver essas letras com a mensagem que elas trazem, com as histórias que elas contam, e que são colocações de mundo, de vida, de visões extremamente pertinentes, embora escritas no passado, ainda são muito atuais, o que prova que o que é bom vale para sempre, né? Retrata. É a expressão do humano. E voltando aos Klepf, né, o Renato Klepf, Edilaine, e aí fica também aqui o registro, né, Dona Manuelina, mãe do Renato, deliciosas pessoas, um ser humano fantástico, e os pais Edilaine, os filhos incríveis,

uma gota d'água. Sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo, e isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Eu moro com meus pais. Eu quis trazer um pouco mais de informação para vocês a respeito desse CD da Leila Pinheiro. E aí eu encontrei alguma coisa interessante que eu também não sabia, não. Primeiro que ela, de fato, se preocupou com arranjos que evidenciassem a letra. Até foi uma sacada minha sem ter lido, hein? Oh, garanto para vocês, tinha lido não. Ela de fato fez arranjos que não ofuscassem a letra, a poesia, ela diz, a poesia do Renato Russo, né? E as gravações de músicas do Renato Russo, do seu conjunto, né? O Legião Urbana. Então, essa preocupação toda também não foi ao acaso, porque a ligação dela com o Renato Russo já vinha de longa data. Eu vou só colocar para vocês alguma questão histórica que eu acho que é interessante, né? Para a gente poder ver todo o processo que gerou esse trabalho, né? Para ver como as amizades e os encontros e as identificações são importantes, né? Assim como eu nomeando no dia de hoje a minha identificação com o Renato Klepf, Edilane e companhia, né? Bom, então a Leila Pinheiro explicando o que ela sente em relação à obra e ao Renato Russo, né? Eles tiveram uma ligação que se iniciou em 1988, quando a Leila foi até a Ilha do Governador, onde morava o Renato Russo, para pedir permissão para gravar uma das músicas dele, O Tempo Perdido. O Renato, naquela época, ficou meio surpreso e até feliz por ver uma cantora, na época, Leila Pinheiro, já um nome famoso da música popular brasileira, né? Ele estranhou que uma cantora de música brasileira de sucesso quisesse gravar uma música dele e ficou contente com isso. E aí ela continuou tendo contato com o Renato Russo. Ela diz o seguinte: não fomos amigos próximos, era mais uma amizade telefônica e musical, com encontros sempre afetuosos em shows e estúdios. Em 1993, aconteceu outra visita pessoal. O Renato é que dessa vez ligou para a Leila e perguntou se ela sabia tocar bossa nova no violão. A cantora disse que sim, e logo depois o legionário, né, da Legião Urbana, que o texto diz legionário, chegou no apartamento da Leila com a letra da linda música Hoje, num papel. E aí a Leila fala: trabalhamos na composição e assim que ficou pronta, ele pegou a fita cassete com a gravação e saiu todo feliz. Isso aconteceu 3 anos antes da morte do Renato e nunca mais se soube da canção, já que não ficara com uma cópia, a Leila não ficou com uma cópia. Até que em 2001, ela contou a história para Marcelo Frois, que é produtor e pesquisador musical, que conseguiu encontrar a fita no apartamento do Renato. Então, isso tudo é uma questão de resgate histórico também, né? E essa música eu vou tocar para vocês agora, porque com a história da música é linda, hein? Fica muito mais forte, né? A gente aprecia mais a razão dela ser. Então, Leila Pinheiro, junto com Renato Russo, de uma forma tão próxima, tão chegada, né? Thank you. nossa pobreza de quem insiste em julgar e explicar. Essa saudade vem mansinha, querendo me avisar. Acho que a gente aqui é feliz. Acho que a gente aqui é feliz. Deixa que fale. Eles não sabem, não falo pelos outros, só falo por mim. Ninguém vai me dizer o que senti. Acho que a gente aqui é feliz. Acho que a gente aqui é feliz. Queria ter a carta natal do universo e ver se entendi alguma coisa. Deixa de lado essa tristeza. Parece cocaína, mas é só tristeza. Talvez tua cidade. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão e o descompasso. O desperdício, herdeiros são agora da virtude que perdemos. Há tempos tive um sonho. Não me lembro, não me lembro. Tua tristeza é tão exata e hoje o dia é tão bonito. Já estamos acostumados a não termos mais nem isso. Os sonhos vêm, os sonhos vão. É imperfeito. Disseste que se tua voz tivesse força igual a imensa dor que sentes, teu grito acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. E a da maldade. E há tempos são os jovens que adoecem. E há tempos o encanto está ausente e a ferrugem nos sorrisos. E só o acaso estende os braços a quem procura abrigo e proteção. coragem. Ela diz: lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Eu vou disponibilizar para vocês, lá na nossa página, algum material a respeito e acredito que eu consiga algum vídeo. Parece que tem alguma coisa no YouTube. Então, não deixem de acessar. Para quem é também fã do trabalho do Renato e, ou fã do trabalho da Leila Pinheiro, e juntas duas coisas, a gente vai colocar alguma coisa. Dos programas passados, vocês podem ouvir os programas passados, vocês podem acessar material que a gente está colocando lá. Lembra que eu falei que eu estou tendo ajuda, o César que está me ajudando nisso. E o endereço para quem ainda não sabe, ainda não acessou, é www.acasadapedra, a Casa da Pedra, tudo em letra minúscula, .com.br. Lá você tem um menu à esquerda, tem um horizontal em cima, mas um à esquerda. Nesse à esquerda, no segundo botão, está escrito questão de sensibilidade. Você clica ali e vai abrir uma página central, e nessa página você vai ter acesso na terceira barra, está lá interatividade. Nesse local de interatividade, que é para você deixar o seu comentário, sua opinião, você vai ter acesso a todos os programas que já foram apresentados. E aí, em cada um deles, tem um material ilustrativo ou explicativo, sempre alguma coisa de enriquecimento. E se você quiser deixar a sua fala, a sua sugestão, o seu comentário, até sua crítica, porque tudo isso faz parte também e é bom. Eu sei que eu estou aprendendo muito, quem sabe você me dá algumas dicas que me ajudam aqui nesse caminho novo da gente, tá? Então, não deixem de aproveitar desse material, porque eu acho que ele pode ser muito interessante para quem gosta desse pedaço de hoje, que é Renato Russo com Leila Pinheiro, homenageando a amizade, o afeto, o encontro significativo, né? Dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. Lembro e esqueço como foi o dia, sempre em frente. Não temos tempo a perder, nosso suor sagrado é bem mais belo que este sangue amargo e tão sério. E selvagem, veja o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos. Então me abraça forte, me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Deixe as luzes acender. acesas. Agora, e o que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens. Escravo de ninguém, ninguém senhor do meu domínio. Sei o que devo defender, e por valor eu tenho e temo o que agora se desfaz. Viajamos 7 léguas por entre abismos e florestas. Por Deus nunca me vi tão só, é a própria fé o que destrói. Estes são dias desleais. Eu sou metal, raio, relâmpago e trovão. Eu sou metal, eu sou o ouro em seu trajeto. Sou metal, e sabe o sopro do dragão. Reconheço o meu pesar quando tudo é traição. O que venho encontrar? Sua promessa, e o que vejo é fome e destruição. Perdi a minha cela e a minha espada. Perdi o meu castelo e minha princesa. Quase acreditei. Quase acreditei. Existe verdade, existem os tolos e existe o ladrão. E há quem se alimente do que é roubo, mas vou guardar o meu tesouro caso você esteja mentindo. Olha o sopro do dragão. Olha o sopro do dragão. O sopro do dragão. É a verdade o que assombra, o descaso que condena, a estupidez o que destrói. Eu vejo tudo o que se foi e o que não existe mais. Tenho os sentidos já dormentes. O corpo quer, a alma entende. Esta é a terra de ninguém. Sei que devo resistir. Eu quero a espada em minhas mãos. estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas pra contar. E até lá, vamos viver. Temos muito ainda por fazer. Não olhe pra trás, apenas começamos. O mundo começa agora, apenas começamos. Gente, isso é muito bom. Eu encontrei no site da gravadora da Leila Pinheiro, a Biscoito Fino, um vídeo que eles fizeram promovendo esse CD dela, com composições do Renato Russo, com a voz do Renato Russo cantando e a Leila Pinheiro fazendo algumas entradas, cantando junto em alguns momentos. E está muito bom, e com uma série de fotos do Renato com Legião Urbana, e é uma retrospectiva muito bonita. E o que se fala muito lá no site da Biscoito Fino é do Renato Russo compositor, da excelência das suas composições. E aí uma coisa que eu falei tanto das letras, né, da importância das letras, mas eu tenho que dizer, a beleza é melódica também, principalmente com esse novo arranjo que ela dá, com toda essa preocupação em fazer um trabalho bem esmerado, bem cuidado, a gente percebe a beleza melódica também, né? E a gente, aquilo que eu falei em programas atrás, né, fica com uma letra muito boa, com uma melodia também muito bonita, e isso daí enriquece muito mais a experiência, né, musical, e isso é questão de sensibilidade. E eu vou tentar colocar esse material lá no site da gente. Se não, vocês encontram isso daí, acho que vai pelo Google, bota Biscoito Fino, e vocês vão lá no site do Biscoito Fino, vocês devem encontrar algum material, essa página. Vale a pena a viagem, tá muito bonito mesmo. Não percam. Sexo verbal não faz meu estilo. Palavras são erros e os erros são seus. Não quero lembrar que eu erro também. Um dia pretendo tentar descobrir por que é mais forte quem sabe mentir. Não quero lembrar. Porque se toca o telefone, pode ser alguém com quem você quer falar por horas e horas e horas e horas e horas. A noite acabou, talvez tenhamos que fugir. E promessas, lembranças e histórias. Somos pássaro novo, longe do ninho. Pois é, gente. O programa está acabando, passou depressa demais. Quando a coisa é muito boa, quando a gente fala do que é bom, de quem é importante e de coisa bonita para a alma, puxa vida, o tempo passa voando. Mas voltamos amanhã, no mesmo horário, das 8 às 9 da noite, com alguma coisa. Sempre o nosso programa tem que ser surpresa. A gente não sabe por que caminhos a gente vai caminhar. Amanhã eu espero vocês aqui, Melodia FM 102.3, Varginha, a Educativa. Renato se despedindo. Até. E antes de eu me despedir, antes que eu me esqueça, isso aí eu peço licença a vocês, meus ouvintes, né? Mas o programa de hoje vai com um abraço para o grande Renato, Renato amigo, irmão, para a Edilaine, para a Dona Manuelina, para a Clarice e para o Bernardo. Abraço para vocês, tá? Venha, meu coração está com pressa, quando a esperança está dispersa, só a verdade me liberta, chega de maldade e ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta, e vem chegando a primavera, nosso futuro recomeça. Venha que o que vem é perfeição.